não estou enlouquecido diante do altar. Eu não perdi os meus sentidos, só quero clamar. Eu não descanso e não darei descanso a Deus. Não quero mais ouvir a voz da humilhação. Meu assunto é com Deus, Ele me prometeu e vai realizar. E eu não vou sair daqui até ouvir Ele falar. Ora, sei que o Senhor não demora. Enquanto o seu povo ora, tem anjos de Deus movendo a história. Glória, confiando e dando glória. Renovado, dando glória. Hoje eu não vou embora sem a minha promessa. Da humilhação. O meu assunto é com Deus, Ele me prometeu e vai realizar. E eu não vou sair daqui não, até ouvir Ele falar. Oh, ora, sei que o Senhor não demora. Enquanto o seu povo ora, tem anjos de Deus ouvendo a história. Glória, confiando em Deus.